venha comigo se quiser viver. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. Estamos aqui em mais uma Eu sou o Joel Suki e eu já tive vontade de ir em uma reunião do trabalho. Essa aí eu posso copiar essa frase aí também, hein? Aqui é o ferrolho e vergonha é roubar e não tem como levar. Essa frase é comédia mesmo, vergonha é roubar e não poder levar. É pra isso, fazer aí. A minha é: eu nunca passei por isso. E eu sou o Neto Maru e eu não ando mais com o Manel. Verdade, é meu pai dele, mano. Verdade. E no episódio de hoje a gente vai falar por que que a gente tem que andar com o Manel. A gente vai falar sobre histórias de vergonha. Vergonha alheia, né, cara? Então vamos lá aí. Correio. E vamos para mais uma semana de mais uma Azila Cast. Vamos lá, Azila Cast, nova fase, né, Neto? A partir do 101, né, cara? Olha aí. A partir do episódio 100, tudo muda, né? É. Agora a gente tá com 3 dígitos agora, né, cara, dos casts aí. É, cara, é mais responsabilidade, né, o cara já pode dizer que completou uma centena. Pois é, cara, é um centenário, né, bicho, porra. É muita coisa, agradecer também o pessoal que baixou e comentou, né, e o episódio 100 foi recorde de downloads. Sim, foi meio uma retrospectiva, né, cara? Uma parada mais diferente que a gente fez, o prêmio Costinha. E que provavelmente vai continuar, né? Teve uma aceitação grande, muita gente já pedindo pelo próximo, né? É, cara, e foi uma escolha até acertada, né? Porque foi umas 2 semanas depois do Oscar, né? O prêmio Costinha ficou contextualizado, né? Ali. Foi tudo planejado, mano. Pessoal pensando que a gente tinha atrasado ao acaso, né? Mas... E vamos para os nossos recados semanais. A gente tem que lembrar, né, sempre mais uma vez, né, nossa página no Facebook, né, se você é ouvinte novo, se você já ouve o programa há algum tempo, acesse lá o fb.com/azileito e dê aquele joinha na nossa página, né. É, cara, dá um joinha no, na página, nos posts, né, cara, que a gente sempre lança pra o programa ser divulgado, né, cara, as postagens e tal. É, cara. Outra ferramenta também que a gente utiliza bastante é o Twitter, né, do Azileito. Sim, cara, a gente tá lá constantemente. São canais, 2 canais aí que você, os ouvintes podem falar com a gente. Exatamente, o nosso Twitter é o @azileitor, né? Você pode mandar perguntas, críticas, sugestões e acompanhar tudo que tá rolando nos bastidores da produção do Azileitor, né? Exatamente. E por mais incrível que pareça, mas não é, né? Acesse o site, porra. Pois é. Azileitor.com.br, né, cara? Vai. Dê uma olhada lá nas postagens. Inclusive, você que é ouvinte antigo, você ficaria chocado com a quantidade de gente que baixa o programa há mais de um ano e não acessa a porra do site. Não passa nem pela página, né? E tem gente que não sabe nem que o site mudou, mano. O site Azila 3.0, né? Entrou no ar. Ah, porra, outro dia o cara mandou: rapaz, esse programa de rádio de vocês é muito bom. Onde é que eu sintonizo pra ouvir? Programa de rádio? É. Não, a gente muito educadamente mandou: meu rapaz, tem lá azileito.com.br. Que inclusive a gente já comentou: se você colocar Azileito em qualquer tipo de rede social, tem um link lá pra você chegar no site. Exatamente, cara. Bota na 98.3, né? Tá lá rolando a gente. É, de 00h às 14h, né? A gente tem o recadinhos do coração, né? Parada toda. E o Azila ao vivo. O que é que seria o Azila ao vivo, né? Olha só. Vai ser o maior evento da cidade, né? Nesse primeiro semestre, que vai rolar aqui em Fortaleza, né? Isso, cara, olha aí. Anotem aí nas suas agendas, dia 18 de março, às 19h, aqui em Fortaleza, na Mega Story. da Saraiva no Iguatemi. Sim, cara, a gente vai fazer um encontro, um bate-papo, né, cara, daqueles estilo Azila. Meio que um Azila Cast ao vivo, né, sobre... O God of War! O God of War foi lançado nessa semana, né, cara, super lançamento aí do PlayStation 3, o God of War Ascensions. Pô, e esse jogo é o mais esperado, né, cara? É, tá, cara, fodástico. Muito foda, cara. Eu sou fã pra cacete, cara, do God of War, bicho. E vai ser um eventozão massa. Já tem muita gente confirmando no Facebook, né, e tal. Pois é, chamem seus amigos, você que tá ouvindo isso aí agora, espalhe no Facebook. Se você tá preocupado, ah, porra, dia 18 é segunda-feira que vem, né? Se você tá ouvindo o cast na data. Aí a gente só lhe lembra pra relaxar, porque aqui em Fortaleza, na terça, na verdade no Ceará inteiro, na terça vai ser feriado, né? Olha aí, cara. Tudo planejado, né, cara? É, cara, a gente não faz nada no escuro. Então vá, peça dispensa do seu trabalho, se você é vigilante noturno, se você é médico. Compareça lá na Saraiva do Iguatemi, na dia 18 de março, às 19 horas, né, cara? Você vai curtir bastante com a gente, vai ter muita informação e diversão, né? Provavelmente a gente tá tentando negociar o manel de Kratos, né, cara? Pois é, a gente tá falando com o shopping pra ver se libera. Tá complicado, mas existe essa possibilidade, né? Então não perca, se você gosta. Se você não sabe nem do que se trata esse programa, mas você quer rir muito, né? Dá uma passada lá, cara, da Saraiva às 19 horas. Exatamente, 18 de março às 19 horas é garantia de risadas, muito game e curtição, né? Exatamente, cara. E a gente quer voltar com a campanha de pros ouvintes, né, indicarem o Azileitor e o Azilecast pra 7 amigos. Né? Ano passado essa nossa campanha de corrente deu muito certo, né? Sim. Cara, ao invés de você passar aqueles links, véio, de putaria, mano, no Facebook, é, vê isso aqui, não sei o que, aí passa aqueles vídeos aí pornô, né, e tal. Pô, passa o Azila Cast, cara, o podcast, se você gosta. Na verdade, eu não tenho nem nada contra o cara divulgar pornô, putaria no Facebook, mas que pelo menos o link seja do Azileito, né? É. Que aí é até uma piada boa, cara. O cara, porra, não acredito que a menina fez isso, o cara clica aí, tá, cai no Azileito. É, isso aí seria uma boa, cara. Faça isso aí. É, pô, fica até a dica. A gente não é contra nada, mas desde que tem Azileitor no final, né? É, pois. Outra coisa que a gente quer comentar também, cara, uma novidade dos ouvintes, que os próprios ouvintes fizeram, foi criar o perfil da barata nos comentários. Porra, isso eu achei foda, meu mano. Puta que pariu, cara. O cidadão que ingressei tá de parabéns demais, mano. Porra. Não, o cara merece o prêmio Costinha de melhor criatividade, né? Ouvinte inovação. Mas eu, quando eu vi isso aí, o cara chega no trabalho meio triste e tal. Aí, que o cara tem que trabalhar, né? Por isso, dá tristeza e tudo mais. Aí o cara abre lá a leitura de e-mails, aí tem a barata, mano. Puta, porque não ganhou o prêmio? Pô, isso aí foi genial, mano. Putaria, a barata azul apareceu lá, muito. Ah, porra, foi marmelada, roubaram meu prêmio, não sei o que, caralho, bicho. Isso aí foi iradíssimo. Muito foda, cara, isso aí. Você também que é ouvinte novo e não tá entendendo porra nenhuma do que é a barata, ouça o episódio 100, né? É, cara, dá uma voltada aí, escuta, pra saber do que é que se trata a barata, né, cara? É isso aí. E vamos para as vaziladas. Bem, primeira vazilada aqui, senhor Novo, ele diz aqui, ouvindo o AzilaCast aqui, percebi algumas vaziladas. A primeira vazilada é que, vixi, essa aqui foi uma das mais fodas, cara. Masafumi não é irmão do Shigeru Miyamoto, meu Deus do céu, cara. Depois dessa, o roteirista do episódio foi despedido por justa causa, mano. Caraca, cara. Muitos pensam nisso, porque afinal Shigeru Miyamoto e Masafumi Miyamoto têm o mesmo sobrenome, né, cara? Mas na verdade eles não são irmãos, né? Inclusive, isso aí foi uma sacanagem foda, viu? Manda. E também porque japonês é tudo igual, né? Aí fudeu. Pois é, porra. E é isso aí que dá o cara terceirizar a equipe dos roteiristas. É. A gente já tá corrigindo esse problema aí também. Próxima vazilada, Yoshitaka Amano não é um mangaka. A sua carreira teve início como ilustrador e ganhou fama pelas ilustrações de Vampire Hunter D. Inclusive é mais antigo do que o Final Fantasy, né? A gente ficou com dúvida lá e tal. Inclusive é porque não entrou no programa ao vivo e você vai sair no DVD nos extras. É. Essa parte do desenho do Vampire Hunter D, na hora da gravação, quebrou o maior pau disso aí, velho. Na hora da gravação foi levantada a hipótese do desenho do Vampirão ter desenhado o mangá, não sei o que e tal. A gente parou uma hora da gravação discutindo, o pessoal se xingando. O cara do roteiro é outro, mas o ilustrador é o Yoshitaka acabando. É que deve ser o cara que farrou os keyframes, né? Que fez o concept dos personagens e tudo mais. Pois mas é. Vocês entenderam. Desenhos de personagens em paisagens e designs de logos para a série dos Final Fantasy da Square também foram feitos pelo Yoshitaka Amano. Sua carreira começou mesmo na Tatsunoko com seus 14 anos. 14 anos, cara, do Japão, cara. Já tá trabalhando com caráter designer, velho. Eu acho que no Japão com 16, o cara já pode ser mangaka, pô, uma parada assim. Caralho, velho. E outras animações de estúdios, como Gatchaman, Robotech e Yatterman, entre outros. Olha aí, bicho. A próxima vazilada aqui, quem denuncia é o Laerme, né? Só que eu acho uma vazilada meio sacana, porque ele diz assim: eu, Neto, digo há 1 hora 17 minutos e 17 segundos do programa de Final Fantasy. Final Fantasy 3 não é aquele que começa no meteoro? Interrogação, porra, porque eu tô perguntando. Pois é. Fica essa pau final fazendo aquele que começa no meteoro, não? É, foi putaria, porque essa parte aí foi uma loucura muito grande. Se enrolou todo, cara. Não, Final Fantasy 3 é o do pirata, o 5 é o do pirata, não sei o que e tal. Pô, loucura foi até corrigida, mas o certo, na verdade, é que o Final Fantasy 3 é aquele que tem que mexer na pedra no começo. Final Fantasy 4 é o do Dark Knight. A pedra que tu diz é o meteoro. Não, no meteoro não. O Final Fantasy 5 é que é o do meteoro. O 3 é o que começa numa cavernazinha. Ah, peraí. Inclusive, falar em vaziladas, quem tá em dúvida se vai no evento ou não, se eu fosse os ouvintes, iriam só pra cobrar o pessoal pagar as vaziladas lá no evento. Isso aí me ocorreu agora, é um motivo a mais pra que você tá na palma, não sei se eu vou e tal, 7 horas e tal. Vá que pode ser que role uma vergonha alheia zona sinistra. Vou fazer o link com o episódio de hoje, né? Pois é, né? Levem as câmeras, né, pra gravar. É pior, vai ser gravado. A palestra vai ser gravada e vai entrar no YouTube. E olha aí, cara. Então se preparem, bicho. Não perca que a parada vai ser sim. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Primeiro e-mail. É um cara que se chama só D. O cara não quer se identificar. Aí ele diz aqui: olá, rapaziada do Azileitor. Sou um dos ouvintes de Brasília. Não sou filho de político. Não sou rico. Não moro perto da Dilma. Não bebo com o Lula. Nem sou servidor público. E nem vou falar meu nome, porque um dos servidores pode ser ouvinte infiltrado no governo federal. Olha aí. O cara precário. Tu se liga que o... O D pode ser várias coisas, né? É, inclusive pois é. Um nome feminino, né? Que isso? Faço parte do seleto grupo dos que chegaram aqui, graças ao cearense ex-vendedor de girombas do Canadá. Ele se refere ao Easy Nobre. Que é o maior comercializador de girombas do Canadá. Pra quem não sabe, né? Depois de escutar alguns casts, me identifiquei com alguns fatos que aconteceram em alguns. Por exemplo, no cast de trabalho, já que sou estagiário em Brasília, e meu salário passa longe do que vocês chutaram. Isso é mentira, porque o cara que não se identifica é porque ganha muito. É. Se por outro lado não faço muito esforço, olha aí. Tanto que dá pra passar o dia ouvindo vocês, 6 horas por dia. Pior, né? Dá pra escutar 6 programas, né, por dia. Tá num ritmo bom, mano. É. E pior ainda, mesmo não fazendo nada, sou culpado por tudo. Sou estudante com salário ridículo que tô recebendo, só dá pra almoçar. E olhe lá, às vezes vou com um amigo que se encontra em condições parecidas. Vixe, isso é reptaria, né? O cara já é lascado aí com o trampinho. É, porque normalmente quando o cara tá sem condições, os caras se encontram no bandejão, mano. Ou então naquele barzinho da esquina pra tomar cachaça, né? Que aí dá pros caras se ajudar e tal. Pois é. O jovem Macembo vem do Goiás para trabalhar / estudar durante o dia e volta à noite. Caralho, bicho. Aí é um cara que... Porra. Tá esforçado, viu, bicho? E isso aí, mano, porque tá nos primeiros semestres, mano. Se o cara é universitário e tal, mano, do quarto em diante, muito dificilmente essa rotina vai continuar. De vez em quando almoçamos na pastelaria da rodoviária. Aí sim, viu? Aí o cara ilustrou bem a situação financeira do cara, pô. Pois é. O cara vai na rodoviária comprar pastel, meu amigo. onde o pastel é 70% óleo. Não é à toa que não dá pra passar lá 2 dias seguidos, porque é muito risco para a saúde. Outro cast que me identifiquei muito foi o de relacionamentos, namoradas. Esse é o do PC que ele tá dizendo? Não, acho que é um dos antiquíssimos que a gente fez. É. Terminei com a última há pouco tempo e ainda sinto saudades dela, rapaz. É um dos ditados mais velhos da humanidade, é que você só passa quando o cara arranjar o outro. Ou da fita original do Top Gear em ótimo estado, que faz parte dos bens dela, vixi, olha aí. Aí ele tá se revelando de novo, é o jeito de sinceridade do cara. Enfim, galera, parabéns pelo trabalho, divertidíssimo e abraço. Olha aí. Pois é, pois se tiver em Fortaleza aqui, dia 18, né, já sabe. Próximo é do Lucas Rafael Justino de Moraes. Olá, asilados. Bom, não sou muito fã de Final Fantasy ou RPG de turno. Acho um saco, na verdade. Aqui ele já denuncia que ele deve ter menos de 18 anos. Né? É, cara. Já dá pra... Porque todo cara, mano, que jogou Super Nintendo, na época do PlayStation, que os jogos de MMO não eram tão famosos, nem tinha, na verdade, né? O cara jogava Final Fantasy mesmo, aí... O mais perto de um action RPG que existia é o Resident Evil. É, mano. O 1, hein? Bom, mas como ele é um cara muito escroto, ele vai começar aqui com as vaziladas. Não sei se conto por ser vazilada pequena, mas põe aí na conta do Jota. Mais um do Jota. Pois é, mas porque ele disse que o filme do Monty Python se chamava A História de Brian. Mas quando, na verdade, o filme se chama A Vida de Brian. É a história, mano. Ele falou A História de Brian. Mas o cara tá dizendo a verdade, mano. Eu ia mentir só pra ver a desgraça lei. É porque eu me lembro de ter dito o nome do filme, né? A Vida de Brian e tal, não sei o quê. A nossa equipe de auditoria vai verificar se o Jota tiver dito A História de Brian, ele se fudeu. Ele vai estar na Saraiva, né? Também de 18. Você tem alguma rixa com ele que acertar as contas, a hora é essa. Bom, agora que falei aí a vazilada, vou falar de Final Fantasy. Nunca zerei nenhum. Beleza. Tá, até aí tudo bem, o cara tem propriedade pra falar, mas ele já viu o irmão dele, olha aí. Okay. O irmão dele jogava e acho que faltou vocês falarem do Final Fantasy X. Na verdade, a gente se concentrou muito mais nos Final Fantasy clássicos, né, cara? No episódio do Final Fantasy. Que até o 9, mas são a safra dos Final Fantasy clássicos, né? Não, não, na verdade, eu vou concordar aqui com o Lucas, porque o 9 e o 10, eles ainda, pra mim, são clássicos. Eles ainda vêm no ascendência. O 9 ainda foi legal e tal, o pessoal comprou bastante. O 10 também é divertido. Só que, vamos dizer, a gente fazer um programa de 4 horas de duração era meio complicado, até porque são dois jogos bacanas, né? O 9 e o 10. O 10 tem aí as extensões dele, né? Tem, até doido. É só o 10, tem o 10-2, tem o 10 Zodiac lá, não sei lá da o 10 A Vida de Brian. É, que por si só, talvez, ganhe aí mais episódios especiais. Então a gente não esqueceu, a gente só deu uma adiada, né? Pois é. Bom, o que mais gostei de ver meu irmão zerando foi o Final Fantasy VII. Curioso que ele diz, ah, não gosto dessa porra, não sei o que, mas ele gosta de ver o irmão dele jogar, né? É, né? O nosso amigo Lucas Rafael tem jeito de duas mãos, ou o irmão dele é mais velho do que ele, não deixa ele jogar no videogame, ou ele é aquele cara que joga de noite escondido Final Fantasy, na minha opinião. É, então ele é que é daqueles caras que é voyeur, mano. O cara gosta de ver os outros fazendo as coisas. É, isso aí é mais perigoso. Né? Aí o Lucas... Ah, novamente a gente reafirma aqui que a gente não tem preconceito de porra nenhuma. Pois é, né? O cara, se for pra rir, né? Gente se fudendo, a gente apoia na hora, velho. Inclusive, ele continua aqui no e-mail, o Jota. Eu nem prefiro por causa do filme, não. Só vi o filme muito depois. Olha, ele tá falando aí. Final Fantasy VII, né? Que o Jota, eu também concordo nesse ponto com o Luca, disse, não, porra, o pessoal só gosta do Final Fantasy VII porque tem o filme. É, o Jota devia estar falando de uma parcela de um público que gosta de Final Fantasy VII, mas... Pra quem viu ou jogou aí, como o Lucas... Só viu o Final Fantasy VII na época, o Final Fantasy VII era foda, mas demais. Mano. É, cara, você que gosta de Final Fantasy, você tem que se abstrair dos gráficos dos primeiros e se concentrar na história e na jogabilidade. É. Que aí fica tudo certo. Próximo e-mail aqui é do Eduardo Vicente, de São Paulo. Tenho 31 anos, sou gerente de TI, olha aí. Aí sim, hein, tamo junto, Eduardão. Agora o cara vai... Comecei a acompanhar o LazeraCast faz pouco tempo, mas já escutei um monte de episódios antigos. Achei muito bom o trabalho de vocês e tem alguns episódios que são muito bons. Mas vamos ao que interessa. Ouvindo um cast de vocês sobre bebedeiras e afins, eu lembrei do dia que quase saí na porrada com o Alexandre Frota. Agora a parada ficou interessante. Caraca, cara. Ah, não, você, essa é a hora, se você tá ouvindo esse programa no trabalho, que você pause e chama o pessoal do escritório pra ouvir junto, que a história vai ser boa. Olha aí. Agora vai. Eu era bem mais novo e estava com uns amigos em uma boate super famosa da época. Estava no meu camarote quando do nada surgiu Frota. Caralho, bicho. O cara tá aqui, aí chega o Frota do lado dele e tal. E o cara dizendo, né? Ah, tá aqui, tá muito quente, não sei o quê. Era ele, o Eric Johnson, né? E o cara. E olha, tá aqui, ó. Surgiu Frota e dois amigos no camarote do lado. Devia ser o Eric Johnson e outro cara mesmo, né? Poderia. Como estava meio bêbado de uísque, começamos a zoar o Frota. Puta merda, cara. Aí o cara tá de putaria, meu cara. Não, o interessante é que ele esclarece que eles estavam bêbados de uísque, que é pro grau do cara, isso aí com certeza era nem precisa da lei seca, né, e tal. O cara já tava no calibre. Chamamos ele de viado e coisa do tipo. Isso é uma cena boa, tu visualizar às vezes, mano. Vai que o Frota não queria nem nada, mano. O Frota vinha passando, viado, não sei o que, né? É. Ele ficou bem puto e todos nós bêbados não estávamos nem aí para o perigo. Amigos, o cara é enorme, forte pra caralho, puta merda. Eu imagino, porra. Se ele decidisse partir pra porrada, nós estávamos numa merda. O detalhe é que ele não havia bebido uma gota de álcool. Só estava no suco e energético. Olha aí, mano. Todo mundo pensa que o cara é um mega escrotão, né, mano? Porra, o cara é gente fina, mano. Escuta a negada escrotizar com a vida dele, o cara lá só no suco. Pois é, mano. Nós que estávamos em maior número, mesmo assim iríamos no fuder. Aí putaria, viu? É, essa é uma história boa, bicho. Essa daí é a típica história que o cara sai pra fazer merda e consegue. Foi perigoso, mas foi engraçado. Ele realmente ficou puto conosco e saiu fora da boate dizendo que tava tudo quente. Hoje sou casado, pai de família, não apronto mais dessas. Mas a quantidade de histórias de briga, confusões bebedeiras daria um cast de mais de 2 horas, olha aí. É por esse último parágrafo que ele justificou e tal, não faço mais disso. Deu pra perceber que é porque a esposa dele ouviu o programa, né? Dá um abraço aí pra esposa do Eduardo e pode acreditar que ele mudou. Ele não faz mais isso, não olha o Facebook dele, né? Não precisa olhar as mensagens no celular dele, que ele é um rapaz mudado, né? Pois é, né? Né? Chama o Frota pra gravar, cara, aqui também, né? É, pô, se tu quiser fazer a conciliação, se alguém conhece o Alexandre Frota e ele escuta o programa, né? O programa tá aí aberto à disposição, né? Eu te faço uma entrevista aí com o Frota, Zé. Pois é, tá voltando aí o cast de pornô, né, e tal. Tá bom. O cast de pornô. Escutar alguma coisa de vergonha, mano. Só vou deixar o Manel falando aí e se embora, né? História aí pra mais de meta aí. A única que foi mais ou menos foi só a cara ali passando. Cara, na Santa Paz do Senhor, passando telegrama pra Dilma ali, aí. Negada vem conturbar a paz do cara, mano. Detalhe que sem do trabalho, viu? Sem do trabalho. O cara tá passando ali o telegrama aí na Santa Paz do Senhor, aí quando de repente um indivíduo abre a porta, mano. Mas isso aí é uma coisa que o cara fica muito sem ação, mano. O cara tá dando a velha... Não, o cara tá reinando, né, um dia assim. Como o Didi falava ali, arriando a massa, né, o cara. Aí, de repente, o cara abre a porta, mano, do banheiro. Acho que isso aí aconteceu comigo uma vez, mano, pra nunca mais, mano. Pra minha mãe abriu a porta de uma vez do banheiro. Ei, não sei o que, aí, fala, meu Deus do céu, olhou assim. Aí, fechou a porta do... E ele olha assim, O cara fica meio sem ação, mano. Quando o cara tá mijando, o cara perde a vontade de mijar, mano. Já, velho. Meu Deus, foi a gargalhada fatal, eu dei, mano. Já, velho. Aí, mano, sai daí, mano. Ei, mano, começou a rir, mano. Rir é pior, viu, doido? Eu disse, ó, o resto aí, mano. Pior resto do expediente, mano. O cara chega e sai, porra, mano. Fui no banheiro lá, o Manel cagando. Catinha zona doida. Porra, aí esse bicho volta pra trabalhar, os caras. Cara, tudo frescando lá. Todo assunto acaba terminando em merda, né? Agora esse podcast começou com merda, aí foi embora. Vai terminar onde? Vai, ixi, compadre, quer nem saber. Isso é uma vergonha. Ai, ai. Ah, e o pior de tudo, o Manel aí achando graça, e os outros ainda dizendo que é pro cara parar de fazer isso. É. Veio um cara, o dono chegou pra mim, ei, mano, vamos parar de cagar com o banheiro. A porta tá trancada aí. Aí, pá. Foi colocar bom ar, tem que levar bom ar lá. Tem bem umas 3 latas de bom ar, mano. Banheiro trabalho. Mano. Caralho, mano. Tem vez que a galera lá do... trabalho, macho. Vai a marmota vai parar lá no corredor, mano. Cabe isso, mano. É não, mano. É, mano. E o pior de tudo, mano. Tem ventilação é dos... não, mano. Não, mano. O pior é que é do banheiro das mulheres, mano. É tarefa demais, mano. A menina chegou lá na sala. Não, mulher. Isso é uma falta de vergonha, mulher. Isso não existe, não. Se fosse pelo menos no banheiro dos homens, até vá lá, mas no nosso, mulher. Oi, banheiro. É, tu imita a mulher bem, viu, mano? Essa aí, imita, pô. Isso aí é uma parada, porque é uma parada de vergonha, viu, velho? Tem uma coisa, mano, o banheiro do o banheiro masculino tá sujo e tal. Tem um toletão lá, parado. E sempre tá, né, mano? Ah, o A outra coisa, mano, o banheiro feminino tá com o toletizão lá, velho. Ei, mano, eu vou te dizer que eu já ouvi colegas de trabalho, mano, me confessarem que normalmente o banheiro feminino fede mais do que o masculino. Eu já ouvi uma fofoca desse sentido aí. Sim, é só lenda, eu não sabia não. Ainda tem lenda. Depende do ciclo, né? Do ciclo biológico. Ah, porque... Não, é isso aí mesmo, pô. Ninguém consegue entrar não lá. Fede pra É, porque é um negócio, né? Que não estão lavando direito aí. É porque mulher é cheia de frescura, né? Quando vai no banheiro, bota aquele xadrezinho de papel higiênico, não sei o que aí. Xadrez? É, já entendido, né? Turma, negócio de xadrez, ó. Tá mijando sentado. Mijando a cocada mesmo, né? É, mano, vou te dizer que pra um cara da tua idade, mano, mijar cocado pega meio mal, viu, mano? É o Joel aí, entendido do assunto aí. Das mulheres. Já aconteceu comigo uma vez, mano, eu tava mijando no banheiro, aí meu pai ia entrar de uma vez assim, burro, entrava, abri a porta, o cara mijou o assento todinho e mijava. Que diabo é isso, pô? Eu nem pra levantar o assento, pô. Não, mas tô imaginando é a cena, pô. O cara tá lá concentrado, o cara dá uma porrada na borda, aí o cara sai se balançando pro lado. O cara mijando tudo. Essa parada aí, o meu irmão me disse que na época do colegial dele, tal, na época do colégio, não existe aqueles bidézinhos, né? E a galera fica público, né? Que fica só a pessoal assim, né? Sem proteção, só as proteçãozinhas do lado do outro. Aí passava os outros filhos de uma égua aí. E aí, chapa, beleza? E balançando o cara pelo ombro, entendeu? Aí o cara fica mijando tudo, aí até isso, rapaz, aí, mas... É, mas é um trote engraçado, viu, mano? Devia voltar essa moda aí, mano. Tá balançando, ei, chave aí! Ou então dá um pedal assim nas costas, pá, aí o cara já mas... Isso é uma... Agora o que eu me lembro que o pessoal fazia na época de colégio, quando eu fazia ainda o ensino médio, era tipo, tinha a rivalidade das turmas, né? Aí tipo, sei lá, o cara era da quarta série A e o cara da quarta série B entrava no banheiro, né? Aí ele ia lá, fechava o trinco da porta, aí a negada virava o cesto de lixo, mano, dentro do box que o cara tava. Vixe, mano, me lembrei de uma história comédia, ó, lá do colégio, fazia, ó. Muito isso aí. Mas esse negócio de lixeira virar-se pra dentro do box, mano. Ok, velho. Houve uma parada, uma armadilha, mano. Caiu em mim, mano. Galera tava na sala de aula, né? Sala normal, aí tinha um cesto de papel cheio de bolinha, galera. Fez uma carrada de bolinha e botou lá as bolas. Aí botaram embaixo. Foi, mano. Aí estragaram muito de papel, aí botaram as bolas lá e tal, aí botaram no, em cima da porta, mano. E botaram a porta entreaberta e botaram o cesto em cima da porta, entendeu? Se equilibrando assim, né? Na porta entreaberta. Aí ficava tudo lá, ó. Não, mano, deixa o professor vir e tal, não sei o quê. Aí o pior, mano, é que dessas conversas eu não sabia, né? Eu tava lá fora, ó. Aí eu, né, não sei o quê, eu vi só o tumulto lá dentro. Aí eu, ixi, mano, vou ver o que é que esses baitons estão aprontando. Aí lá vai eu, ó. Ei, seus merda. Aí quando eu abro a porra da porta, pá, o bicho cai na minha cabeça, mano. Aí dentro, mano. O cesto caiu mesmo em certinho, mano. Sim, bufo na minha cabeça, os papel tudinho. Aí eu, já bem isso aqui, mano. A negada, já bem, vai toda pro professor, sai daí, aí eu, arrego, vou se lascar, mano. E que não tinha só papel, não, nesse cesto. Foi nessa época aí que tu pegou uma micose zona muito doida na testa, não, mano? Ai, dentro. Com a testa. Não, é pano branco, ó. Tu se lembra dessa época aí que esse bicho tava com pano branco na testa? Aí vem, um negócio que eu nunca tive essa porra, não. Isso é uma vergonha. É aquela taria do cara ir pro banheiro e descobrir na hora que a descarga tá quebrada, né? Aí o cara. Não, doido, o que acontecia muito. Quando tem pavão ainda é pior, ainda é pior. O que acontecia muito no local que eu trabalhava era o pessoal esquecer de ligar a bomba de água, mano. Sim. O cara ia no banheiro e tava totalmente sem água, mano. Aí, mano, não sei como é que é num banheiro feminino, mano, mas o cara chega lá no banheiro masculino. Aí, por exemplo, lá no meu trabalho, às vezes, o pessoal da manutenção esquecia de ligar a bomba d'água. Aí o cara ia lá mijar, né, e tal. Aí já tava um negozão todo amarelado, mano. O cara, porra, mano, ninguém dá descarga, o cara vai dar descarga lá e não tem água, ó. Ah, o pior, mano, que o negócio é tão foda, cara. Ah, mano, fizeram aí mesmo. Vou mijar também e o próximo que se lasque, né? É putaria, velho, que quando o cara vai dar a mijada, velho, que já tem um mijo lá, o cara fica com aquele cheiro de ácido, cara, já bebe. Cara, fica com vontade de vomitar, né, mano? O olho do cara fica lacrimejando, né? Amônia, só amônia, zona sul. É doido, velho. O podcast é de vergonha. É sobre mijo, né? É sobre expressão. ou necessidades fisiológicas, né? Isso é uma vergonha. Me lembrei de uma coisa que dá vergonha alheia, mano. Esses caras que tem costume de ficar vendo vídeo pornô em público, né? Me liga, eu não vou dizer que é, mas tem um parente de um colega nosso aqui que esse bicho é todo acostumadozão, né? O cara chega assim, ele tá no computador, aí, olha aí, esse vídeo aqui, o cara pensa que é uma coisa curiosa, ó. É um pornozão tá aceitado, hein? Pensa que é uma pegadinha, tá aceitado. E o mesmo parente desse cara aí, mano, o cara, eu cheguei na casa desse bicho às 8 horas da manhã, o cara tava lá, mano, com um videozão na TV de 42 aí. Ah, tô inaugurando aqui e tal. É isso, mano. Tava lá no trabalho, né? Aí um colega meu recebeu um e-mail, o título do e-mail era assim: nem Ayrton Senna comemorava assim, ó. O cara clicou lá no e-mail, né, pra ver qual era, aí entrou um pornozão, uma doideira. Aí dizer que o vídeo travou, mano, no meio do pornô. Aí esse bicho aí, mano. Vai que desliga aqui, mano, não sei o que, mas as minas tão vindo pro almoço. Eu olhei assim pra ter visto, meu irmão, o que que tá olhando aí, porra? Aí, não, desliga aqui, não sei o que, não, mas puxa da tomada aí, mano. Ô, putaria, ó. Eu dia também, mas que eu tava no trabalho, o cara recebeu aqueles PowerPoint, né, do por e-mail. Aí era algumas fotos de não sei quem, aí ele, vixe, não sei o que, vou clicar aí, mandar abrir o PowerPoint, meu. Aí só a... Cadê? O bicho. É, eita, porra. É, eu vi. Eu caí, tipo, já vi. Olha a riqueza dos detalhes. É. Eu também tô notando que isso aí ficou marcado, viu? É, ele era aquele. Era aquele programa que o cara apertava o ESC e não saía, velho. Aí o cara, vixe, mano, seu caminho aí. Tem que desligar o monitor. Não, mas tu sabe qual outra coisa foda, mano? O cara tá no trabalho, né? O computador dele virado assim pra... Lá da parede ninguém vê nada, né? Alguém andando assim, mas sem querer eu bato no fio do headphone, se liga? Aí puxa o fio, aí entra o som da caixa de som. Aí só os caras gemendo, ó. Parada essa aí. Os caras gemendo, né? Pois é. Aí não sei o que. Não, porra, o que é isso aí, mano? Os caras gritando, mano. Não, mano, fechar aqui, não sei o que. É dizendo que era o filme do Bruce Lee, né? É um funk. Isso é uma vergonha. Eu trabalhava na indústria, mano, e a peãozada é cruel mesmo, a peãozada tá me vendo. É porque eu trabalhava, negada, lá dentro não tinha acesso a computador e tudo, tinha só baixa filha que precisava imprimir algum documento, uma coisa ou outra. Aí a negada pegava o jornal, pegava os classificados, né? Aí olhava aquelas ofertas, né? Tereza Gostosona. Caralho. Boca de veludo, não sei o quê. Tereza, ó, cara. Morena, sensual, não sei o quê. Aqueles classificados que tem lá no final tem sexo e tudo mais. Esses aí anúncios cara... aí são putaria demais, mas esses acho, os caras pegavam o telefone da empresa, ligavam pro telesexo, não sei o quê, ligavam pras donas. Ia no banheiro, macho, e era montaria. Como é, velho? Ah, pô, eu... Teve uma vez que eu peguei, macho, o Bob Rap ficou todo... É peãozado, é foda, mano. Ixi, o Bob Rap, macho, ele ficou bem caladinho. Quando eu entrei no banheiro, chega um silêncio reino. Aí quando eu olhei... a frestazinha da porta do box, né? Toda melada é a fresta. Não. Caralho, eu vi aquele movimento da porta. Já bem isso, mano. Aí eu só falei que fulano, mano, é tu. É, mano, tô com dor de barriga. Cara suado, né? Lá e tal. O que tu tá fazendo em pé, mano? Com dor de barriga, o cara em pé. É, mano, agora tu falou aí, mano, me lembro uma vez. Eu trabalhava na construtora e tava tocando na obra, né? Nossa. Aí na obra... Pensei que ia dizer outra coisa, mas eu tava tocando na obra. Na obra, pô. É a linguagem técnica, vai. Aí lá, normalmente, o pessoal instalava os banheiros químicos, né, e tal. Aí, doido, o cara entra no banheiro, mas tem esses recortes de jornal, mano, pregado. Aí o cara entra assim, dá uma olhada, vai. Só passa pela mente do cara, vixe, mano, com que será que os caras colaram uma porra desse jornal aqui? É o cara chega a sentir um enjoo, mas não, mano, sai daqui, mano. Pô. É que esse bicho aí, se fosse jogar RPG, ele já era o quê? Nível 99, coisa do tipo. Porque pra imaginação do cara fazer um se encontra um só com anúncio de jornal, só com a descrição da mulher, mano. É, mano, tem essa tonto. Vantagem aí que os caras não deixaram a imaginação cair, né, mano? É doido, isso, mano. É uma vergonha. E aí aqueles caras, mano, que quando vão pedir pizza na lanchonete ficam fazendo gestos obscenos nas garçonetes. Tava eu, Manel e o mestre comemorando o aniversário do Manel, mano, na pizzaria. A gente pagou rodízio e tal, não sei o quê. Aí a mulher botou a pizza no meu prato e botou na do mestre e foi-se embora e deixou do Manel vazio. Aí o Manel, ei, não sei o quê. Fazendo... Fazendo um triângulo com a mão, aí cadê? A mulher voltou assim, aí ficou meio desconfiada e botou lá a pizza meio assim, rebolando no prato do Manel. Medo que o Manel passasse a mão na mulher, né, mano? Bicho, dando aquele olhar, né, de pedreiro. Isso é uma vergonha. ser pego no 5 contra 1 por algum parente. Vixe, mano, eu, assim, você identificou logo, onde é isso, mano? Eu tava procurando uma coisa aqui. Deixa de mentira, mano. Tu já contou uma vez que o Júnior te flagrou numa parada dessa, não sei. Não, isso aí não foi, não. Qual foi? Não, nunca me pegaram no flagra, não. O cara é um ninja ali e tal. Certo, olha. 3 segundos. O cara é um. 3 segundos, tá aí. É, 3 segundos. Ligação da Oi, é, mano. Bem... Já teve um amigo meu que foi pego, mano. Se usaria aí. Amigo meu, ó. Tá certo. Contei a história do teu História de amigo meu, eu acho. E era um dele. Não, sempre quando eu vou limpar o quarto dele, tem uns pingos no chão. Aí por isso que quando a gente entrava no quarto dele, aí. Caralho, mano. Aí é pesado, viu, doido? O cara entrar no quarto do cara, o quarto todo melado, mano. Eu era bem pregado, assim. Que putaria é essa? Pregava assim, mano. Isso é uma. Ai, ai. Agora o cara falar alguma besteira numa hora que não deve. Eu acho massa quando o cara tá mó zoado, o cara vai falando, blá, blá, blá, blá. Aí quando vai falar merda, aí todo mundo se cala, mano. Aí o cara fala, bem, eu tô sozinho. É a cara do Chaves aí. Eu também imaginei o Chaves, mas beleza. Não, mas isso acontece, mano. Mas... É estilo Chaves mesmo, é estilo aquilo ali mesmo. Vendo que acontece já. A sala de aula que eu estudava era a mais bagunceira de todas, mano. Todo mundo fazendo barulho, não sei o que. O professor gritando pra todo mundo se calar. O professor parma em punho, né, já. É da hora que ele dá o grito, todo mundo se cala de uma vez, hein? O cara lá, mas que gritou. É, e o professor ainda é baitola. Bora, me dá diretoria, não sei o quê. E aí, quando chama os pais do cara, aí o cara fica com vergonha mesmo. Quando eu estudava, eu tinha um esquema que eu nunca participava da educação física, né? Porque a educação física era depois da aula, e o cara já tava doido pra sair fora, né? Aí era até eu, o Luiz e outros caras lá, né? Dava horário, a gente ia pra casa. Luiz, né? E nisso, a gente ficou nesse esquema durante uns 3 anos, mano, e já tava despreocupado. Aí mudou o coronel lá do colégio, esse bicho começou a auditar as aulas de educação física, ó, do nada. Ele era dos bombeiros, era? Era. Aí o cara, mano, cadê esse... Diretor, que o que dizer é o coronel, é. É. Aí, mano, cadê esses caras aqui? Aí foram puxar a folha de frequência, ó. A faca, eu entendi a faca, ó. A folha de frequência. Isso é isso, mano. Não precisa de educação física, não. Aí nós chama lá eles. Aí isso aí foi fuleiragem demais, mano. O cara assim... É, mano, por que vocês não fazem educação física? Aí o cara... Rapaz, porque quando a gente ia fazer o portão tava aberto, a gente ia pra casa, porra. Aí chamaram os pais do cara no colégio, a montaria. Vergonhoso isso aí, foi. Oi, pô, manchou a minha limpa ficha escolar, mano. Quase que eu não entrava na faculdade por causa disso. Já tem passagem, né? Já tem passagem. Isso é uma vergonha. Essa parada de falar alguma besteira muito louca na hora que não deve, tem a história do gordo safado. Você e o Manel pode contar com detalhes. Gordo safado. Tarei que a galera lá do trabalho, mano. Um a cliente. Chama de gordo safado, mano. Acredito não, mano. Isso é bullying, mano. Só não sou tá não, mano. Sai daí, mano. Safado eu não digo nada não, mas te chamar de gordo é pesado, mano. A galera lá do trabalho apelidou um cliente, mano. Que o cliente vinha atender a ser atendido aí passar um maior tempo, não sei o que, naquele processo todo. Aí as meninas começaram a apelidar o cara de gordo safado, ó. Esse gordo safado, frescando, né? Esse gordo safado só foi que mudando essas coisas. Aí, quando foi um belo dia, o cliente chegou lá pra mais um dia de alterações, né? Aí, todo mundo esperando já que ele fosse alterar alguma coisa e não comprar nada. Ele... Não, vamos fazer um negócio aqui e tá, tal. Aí ele foi fechar o negócio, né? Aí, bicho, chama ali o dono, né? Chama o diretor ali, então. Abrir a champanhe, né? Finalmente e tal. É, chama ali pra fazer um negócio aí, pronto. Aí chamaram o cara. Parte os caranguejos, eu disse. Aí lá vai ele, né? Aí ele chegando e tá, tal, não sei o quê. Aí, ó. Aí olhou pro cara. cara, né? Viu que o cara é meio gordão mesmo e tal, aí. Ah, então é você que é o gordo safado. Foi não, foi não, mas isso foi verdade. Foi, mano. Taria, mano. Gordo safado. Aí a Taria Marco Belli foi que o cara olhou assim, aí ficou meio assim, né? Ajeitado aí. Ah, sou eu mesmo, gordo safado. Mas vamos lá, fazer o um negócio aqui. O cara foi. Aí as meninas ficavam tudo com a cara no chão, ó, mano. É, mano. Mas essa situação é ruim mesmo, quando o cara é acostumado a chamar o cara pelo apelido direto, né, por trás, aí às vezes o cara dá uma escorregada, né? Teve um cara aí, mano. Tem um amigo dele, mano, que é policial militar, mano, da força de elite daqui de Fortaleza, né? Aí os caras andando na rua, mano. O apelido do cara era Porquinho, mano. Aí ele fartado lá com a galera, um comandante lá, sei lá, por pé. Aí o fulano do garotão passou do outro lado da rua. Diz aí, Porquinho! Ah. Já vê isso aí, velho. Acabando com a moral da PM, né, meu cara? Pô, chegou mano, assim. Eu pareci entendido também. Cara, o colega do apelido dele é Pit Bitoca. Aí a gente do colégio, a gente só chamava ele assim, mas Bitoca, Bitoca, Bitoca, Bitoca. Aí um dia desse a gente marcou um campeonato de videogame, jogar Superstar Soccer, na época ainda era Super Nintendo, cara. Aí fomos tudo na casa dele, né? Aí ficou meio em desespero, né? Vai pra mãe dele e tal, não sei o que, na sala. Aí disse, ei, Bitoca! Aí a mãe dele olhou assim pra mim, quem é Bitoca? Tu chama meu filho assim, A mãe do Manel também, eu me lembro que tinha umas paradas dessa, mano. O Isaías ficava te xingando, né, filha da puta, não sei o que e tal. Aí quando tua mãe ouvia, pegava a arma, o pessoal te xingando aí dentro da tua casa. Não costuma ficar com vergonha, não, quando tu tá brigando com alguém no colégio, aí tua mãe veio e tu mardou, mano, assim. Ah, não sei o que, meu filho, não sei o que. O menino chegando todo roxo, né, em casa. Isso é uma vergonha. Essa mãe do Joel é cheia das comédias, ó. Essa mãe do Joel até matar um colega nosso, ela já matou, mas de repente o cara ressuscitou aí, mano. Ei, doido, isso aí, você foi uma vergonha alheia, é foda, ó, mano. O Joel me ligou, mano. E aí, mano? Soube do Marquinhos. Aí não, foi. Aí não, mano, o Marquinhos morreu, mano. Aí, vixe, mano, caralho, mano. Foi não, foi, mano. Aí ficou aquele climazão tenso, uma semana, né, mano? Não, cara, sei, não, mas como foi, não, mano? O bicho foi mexendo em instalação elétrica. Aí, os caras tudo triste, né, mano? Já preparando a homenagem e tal, mano. É, tipo, é te encomendar a coroa de flores, né? Ali foi no outro. Ali foi no outro dia, mano. O Joel chegou pra mim aí. Ei, mano, sabe do Marquinhos? Aí o que foi dessa vez, mano? Ele tá vivo, mano. Aí, aí eu já ia dizer já mesmo, mano. O cara morreu e vai morrer de novo, mano. Porra, é isso. Vai acontecer o que agora depois de morrer? Essa ideia da morte do Marquinhos foi foda, mano. O pessoal ficou abalado ali, mano. Quem me contaria, velho? Porque todo mundo no Facebook, hip Marquinhos, hip. Todo mundo, bicho, velho, Marquinhosão, né? Isso é uma vergonha. Agora da minha mãe, mano, tem uma história que é putaria demais, mano. Porque tinha um cara que morava aqui perto. Acho que eu contei essa história desse bicho há alguns casts atrás ali. Era o Adolfo Ítalo. Esse bicho, mano, me disse. Adolfo Ítalo. É o nome do cara. É Adolfo Ítalo. Esse nome foi criativo, assim. Ele tinha bigode. É o bigodinho, é o bigodinho. Tinha um bigodinho e um buchão ali. Aí, mano, esse bicho descobriu que eu fazia curso de hardware, né? Vixe, mano, não sei o que. Aí, bicho, começou. Aí descobriu onde eu morava, não sei o que. Aí vinha quase todo dia pra poder conversar sobre computador e que eu tinha aqui na casa dele ajeitar o computador. Aí fui na casa desse bicho, só os cacos velho de computador. Diabo, ah, isso aí dá nem pra ajeitar essa porra. Mano. Aí esse bicho chegava, mano, aqui em casa. Aí eu me escondia, né? Ficava me escondendo lá e tal. Cara, me escondendo dentro de casa, sabe? Às vezes eu me escondia do Isaías também, né? Aí, mano, teve um dia que ele chegou aqui, eu só escutava a voz do portão, hein? Puta que pariu, lá veio de novo. puta merda. É, não, antes disso, esse cara tinha ligado pra mim, perguntando se eu tava em casa. Eu, não, tô em casa não, tô, sei lá, no meu teto. Não é vida, teto não é vida. Tô num trabalho, sei lá o quê. Esse bicho, não, porque eu tô aqui, do lado de fora da tua casa. Aí lá vem minha tia. Ah, uau, sei o quê. Aí lá esse velho chegou assim, aí, ah, mas eu liguei pra ele, ele disse que não tava em casa não, aí. Ele, ah, que eu vi ele entrando nesse instante, aí. Puta que pariu. Ô, oh, merda grande, ô, oh, negócio. Oh, tinha gente fina, viu, essa daí. E o pior é que o cara ainda deu a dica, né, mano? Maria, mano, eu não queria uma tia dessa, viu, mano? É, mas minha tia. Ah, não sei o que, ficou batendo na porta. Ah, menino, o rapaz tá esperando. É. O rapaz tá esperando. É. Aí o cara desce, mano. O cara diz o quê, mano? O cara dá uma de doido, sei lá. Aí eu sabia que eu tava em casa, né? Ô, Sérgio, mano. O cara tava de doido. Cara... Foi ótimo, mano. O Joel tem a melhor história, viu, mano? O cara ainda passou um mentiroso. E aí a putaria foi depois, véio, que o cara desceu, que o cara ficou tentando fazer uma interpretação de que o cara tava com sono ali, que tava dormindo ali, aí tu ligou aí, não sei o quê. Não, tu falou aí de contador, mano. Eu me lembro que uma coisa também que me dava vergonha alheia é porque, por exemplo, desde muito tempo a gente fazia manutenção em computador, né? Aí quando o cara trabalha e tal, o pessoal sabe, ah, tu faz manutenção em computador e tal, meu computador tá com defeito, vai lá dar uma olhada e tal. Aí beleza, o cara vai lá e tal, ajeita. Aí fica os dois caras assim se olhando, né? O cara coçando os dedos, né? Não, pois é, né? O computador ficou bom. O cara, é, pois é, ficou, né? E tal, só o filé. Aí o cara, é, pois é, 50 conto, né? E tal. O cara, vixe, eu pensei que era na amizade, ó, não sei o quê. O que diabo é isso, mano? Tu acha que eu vim da minha casa pra cá consertar teu computador do nada na amizade, porra? Não, mano, que não sei o que e tal. Aí o cara fica enrolando, mano. O cara, bora, menino, cadê o dinheiro aí? Bora, menino. Isso é uma vergonha. E meu pai já foi pego nu. Chegou assim, ó. Foi, vai pegar teu pai nu. Aquela putaria, mano. O cara esquecer a toalha dentro do banheiro ali. Abriu a porta do banheiro, aí olhou pra um lado, olhou pro outro, aí não viu ninguém. Saiu correndo nu, né, pô. Aí era a festa surpresa de aniversário dele, né. Aí, quando ele pega a toalha, aí minha tia aparece, aí. Fala, meu Deus do céu! Foi gritando tarada, tarada de abrir. Tarada, ó, putaria. A tia do cara. Ai, manda o cara aí, porque tem que ir tão tarada, ó, porra. Olha lá, é, essa família chegar... que não é uma comédia, mano. Ei, se tu chegasse em casa e visse o Moro andando nu, mano, dentro de casa, tu começava a gritar tarado. Tá aí, eu disse, ai, que lascar, mano. Mas daí do cara ser pego nu também, a putaria, o cara fica sem ação, mano, na hora ali. A putaria é grande, mano, o cara tá nu ali, aí chega alguém. Cara, você pega, quantas vezes já aconteceu contigo, mano? Que tipo de situação já te pegaram nu, mano? Não, eu mesmo. Uma colega minha que eu conheci por aqui, pras bandas de carro. Eita, porra. Tá. É a Pop Hammer, gente boa. Ela é alemã, ela, por sinal. A Pop Hammer. Ela já voltou pra Alemanha, ela tava fazendo um curso aqui. Detalhe que é vergonhas texanas, hein, essa aí. A gente convivia aqui e tudo mais, aí a gente foi viajar, né? A gente foi pra New Orleans, aqui vizinho ao Texas. Aí, beleza, vamos lá na sexta-feira de manhã, a gente saiu meio-dia, chegamos lá à noite, foram 6 horas de viagem, mano, de carro. Aí, beleza. Chegando lá, não, vamos sair, fomos pra uma balada e tal, à noite, comer uma pizza e tal, e tinha uns barzinhos, um negócio, a gente conheceu lá, beleza. Nada de... Aí chegamos lá, tomei banho e tal, e ela, nada de banho. Aí no outro dia, vamos sair, conhecendo a cidade, rodando e tal, fazendo tudo e tal, aí chegamos em casa, fomos no parque, nas coisas, aí chegamos à noite, outra balada, nada de banho. É, mas essa altura eu só quero acrescentar que o ferrolhozão aí, meu bichão é exemplo do esforço que o cara faz pra poder pegar uma mulher, né, mano? Tu tá acompanhando aí, mano, desde as 6 horas de viagem até essa altura, mano. O cara é de passar a perna, viu, mano? Dê valor, dê valor. Vai lá, prossiga. Temporada tá ouvindo o cast aí. Aí o comentário que acabou acontecendo é que não tinha condições da gente ficar dentro do carro com ar-condicionado ligado, brother, porque a nhaca já tava. Quando foi no domingo, meu amigo, que o sol aqui no Texas, no caso, não. Louisiana. Bateu, meu amigo, que o cheiro vinha e ninguém aguentava. Quando deu meio dia, meu amigo, ninguém aguentava o cheiro dessa dor, não. Foi e aguentava não, macho. Depois, e não tomava banho e disse, não, vamos sair, não. Não, vamos tomar um banho agora, disse, tá certo, já tô pronto. Vixe, pai, mal um banhozinho vai bem, né? Mas isso é uma sinuca doida, viu, mano? O cara programar o final de semana desse, mano. No final de semana descobrir que a mulher não toma banho, mano. É um negócio. Porra! Faz parte da cultura dela, né? É legal, mano, que o pessoal horrorizado aí da mulher 4 dias sem tomar banho, eu mandei, não, ela só ficou suada porque foi pra balada, né, e tal, mas 4 dias tranquilo. Qual é o teu recorde, Manel, de banho? Ah, sei o que, rapaz, o meu recorde. 3 dias só? É, porra, mano, lembro que tu ficou um carnaval direto aí. Isso é uma essa tarefa de fedorência, velho. Lembrei da história da minha mãe também, ó. Tava minha mãe, meu pai, eu, na casa da minha avó. Aí, nessa época, era a época que o meu tio e a mulher dele moravam na casa dela ainda, né? Na casa da minha avó lá. Aí tava minha mãe, meu pai, a minha avó, a cunhada do meu pai, que é essa mulher aí, e o meu tio conversando. Aí essa cunhada do meu pai tinha um mau hálito cacete, mano. Aí com um hálitozão lá e tal, aí a minha mãe não sabia, olhou assim pra um lado, pro outro, cheirando meu pai, assim. Aí ficou me cheirando pra ver se eu tinha cagado, eu diabo. É, eu tô mal hálito. Aí a minha... Pra ver se eu tinha cagado, né? Dá pra confundir o cheiro. Aí, velho. Aí chegou assim, a minha avó perguntou pra ela, né? Menino, o que é que tu tem? Não sei o que tá cheio. Ah, o Caatinga é de merda. Isso é uma vergonha. Aqui em casa eu tava sendo reformado. Aí no banheiro, que só tinha um banheiro, né, pra casa inteira, e ficava no meio dos quartos, assim, né, aí ficava ao ar livre ali, tipo um banheiro social, né, na época o pessoal tinha... Era aqueles banheiros de duas portas, aí o cara trancava um e entrava outro cara pela outra. Não, era... Banheiro reversível. Na época, os caras tinham arrancado a porta do banheiro pra botar outra, né, aí botaram só um plástico velho, mano, uma cortina velha, assim, e na época, meu pai, ele tinha a mania de ficar tomando banho de luz apagada, né? Pra dar susto na negada, né? Os caras desavisados. O cara chegava assim, mano, abria a cortina de uma vez, aí tava lá, ele lá no zão. Aí teve um dia, teve um dia que eu tava pronto pra ir tomar banho, velho. Aí tava minha mãe e uma amiga dela na sala. Aí eu só escuto a amiga dela dizendo assim: mulher, eu posso sentar no teu banheiro, não sei o que, tá apertada. Aí na hora que eu senti os passos dela chegando, eu... não sei o que, né? Aí depois, pra economizar, minha mãe chegou assim, escrotizando, chegou com a porta sanfonada. E pra economizar, homem, Eu tô pelo menos viu se a amiga era só o filé. É nada, tu é doido, né? Mulher falta um leite na boca, mano. Ah, então é melhor tu ter dado a pedrada ali na cabeça dela ali, antes de ela entrar. É, da época da porta sanfonada aí evitaria, porque os caras entravam sem avisar, velho. Estaria, o cara dizer dos caras entrava, mano. O cara imagina que era um fluxozão doideira, mano, de gente usando banheiro ali. E a putaria, porque o cara... aquelas portas sanfonadas, véio, o ferrolho delas é de plástico, né? Aí qualquer putaria se quebra, né, o bicho. Não... qualquer puxãozinho aí. Qualquer putaria que o cara tava no banheiro, mano, o cara sentia a porta sendo puxada, véio. A bicha se quebrava. É, mano, não sei o que, ele abre isso. É doido, era putaria demais, hein? Esse negócio de porta sanfonada aí. Porta sanfonada? Isso é uma vergonha. Agora essa putaria do cara rasgar a roupa ali no meio da rua ali. Chega, a putaria foi eu. Não, já rasguei a roupa jogando vôlei, jogando futebol. Já tava no colégio normal, tava jogando aí, quando de repente eu tô aquelas velhas chutes todo guinzo que as pernas vai pra um lado e a outra vai pro outro. Tu só sentiu um ventinho por baixo, foi aí, o nego rasgou tudo aí, as meninas. Olha a cueca dele, é branca. Aí, ai, pela sua safada. Entendeu aí a lógica do Manel? O Manel foi chutar a bola, aí a perna foi pra um lado e a outra foi pro outro. É, o cara todo doido, escorregou aí, todo perna de pau ali. Aí rasgou, foi tudo aí, não sei o que. Aí eu continuei, foi jogando bola, deixa essa porra rasgada. Luzão, foi tudo. É, o Manel dizendo que gritou na hora, ó, futebol de areia, não sei o que. Só de suga. De suga. É o time dos sem camisa e dos sem calças, né? Uma vez eu rasguei a minha bermuda, mano, treinando boxe ali. Tava eu e um amigo meu, mano. Essa época eu tenho certeza que foi no lançamento do Rock Balboa, não foi? Aí tava eu e um amigo meu, vamos treinar ali no boxe ali, que é de graça. Olha o esquema dos caras, vou treinar boxe porque é de graça. Isso aí deve ser aqueles MMA, que eles valem tudo clandestino, que a minha cabeça sai cheia de galo na cabeça. É mesmo, vamos botar aqui. Falar nisso, mano. Qual é o Sulk UFC clandestino? Ver se tem. Era naquela rua do Lourenço Filho, né? A Domingos Olímpio ali, doido. Não, mas é aquela paralela, mano. Aquela que cruza a Domingos Olímpio. Então não é paralela. Não, porra, é paralela. Que paralela é essa? A paralela que cruza. Olha, que cruza, pai. Tô dentro. Aqui cruza, aqui cruza. Lá do hospital, então, deixa eu até. É, descendo lá pro final, quase. Vai lá, vai lá. Aí tava lá todo mundo, né? Eu, colega meu, aí começamos a correr e tal. Começando a fazer polichinelo. Aí teve uma física lá que foi tipo aquela física do treino ali do professor Girafales, que era o cara abrir os braços e descendo assim, com um joelho, o cara ficar forçando ali a perna. De nada, ó, mas beleza. Aquela que o Inhonho faz, mano, abre os braços e desce. É, tu tá dizendo no episódio que eles montam um time de futebol americano. É, na hora que eu desço, mano, só o rasgão na minha perna, mano. É o puta que pariu, mano. É o rasgãozão aparecendo na cueca do cara. Tá bem aí, tá? Rasgar a cueca, a perna, até a cueca, ó. Um rato, sacanagem, ó, o cara tá de cueca na cidade todinha, ó. É o cara segurando, né, e tal. Aí esse colega meu começou a rir, não sei o que. A minha sorte, velho, porque esse bicho tinha Durex, né, no bolso. É, tinha trazido uma bermuda extra, velho. Não sei porque que esse bicho andava com uma bermuda extra, velho. O que será, hein, velho? Botei a bermuda era menor que o meu número, aí saí andando. Negócio de morena do Chan, né, os caras dizendo. Eu digo que esse dia aí a galera duvidou da tua masculinidade, mas, com certeza, viu, mano? É, quando eu chego em casa, aí só minha mãe olhando assim, aí, já é isso, menina? Essa calça aí toda apertada, hein? Pô, resolveu assumir, né? Que a bermuda. Rasguei minha bermuda, não sei o quê. Aquela bermuda que eu paguei R$80. Vixe, velho. Aí foi por isso que tu foi expulso do boxe, porque tava usando shortinho. É, aí. Shortinho duvidoso, né? Foi esse dia aí. Foi badão. Isso é uma vergonha. De vontade de rir numa hora que não deve, mas isso aí acontece também ali. É, mano, parei. Isso aí acontece. Ei, mano, eu fiquei lembrando, foi no negócio de velório, essas coisas, mano. Ficou vontade de rir, foi no velório. O cara no velório, senti vontade de rir, parei. Eu não aconteceu isso comigo, não, mas eu fiquei imaginando. Não, isso também. Não, o que tu falou, eu fiquei lembrando. Vixe, mano, tá pensando pra mim? Não, o pior é que essas coisas, é aquele tipo de comentário. É o tipo de comentário que é aquele tipo que, se não fosse drástico, era cômico, né? O cara... É, tem a história do Manel, disso aí, de velório, tem a história do... É, teve uma que foi meio assim, mano, porque foi o meu avô, mano. Meu querido avô faleceu e tal, né? Aí eu, não, mas não vou não, pro corpo presente e tal, porque, né, não quero ficar com isso na mente e tal, não sei o quê, aí foi-se embora, sem mim, né? Aí eu fiquei aqui, aí beleza, aí passou e tal. Quando foi muito depois, no outro dia, que eu acho que eu nem falei mais com a minha mãe nesse dia, acho que eu dormi e tal, ela chegou depois, sei lá como foi, só sei que eu fui conversar com ela depois, sobre o ocorrido, né, se foi tudo bem e tal. E aí ela, tava eu, meu pai e ela, aí na mesa ali, aí ela, não, a Iá, Iá é uma tia minha, o apelido dela é Iá. Iá, velho. Ela luta karatê, né? Não, a Iá tava lá, ficou doida, o que aconteceu, e não sei o que, mas também, mano, o que influenciou foi o jeito dela contar, né? Não, ela ficou doida pra cima e pra baixo lá, porque que aconteceu um negócio, aí o Marco foi que aconteceu. Não, eu tava lá, aí na hora de ir pra sala lá, onde tava o corpo e tal, não sei o que. Botaram o senhor errado na nossa sala, ó. Aí eu, como é, menino? Aí trocaram os corpos, mano. Botaram o meu avô lá em outra sala, lá, caixa prego, e o outro senhor na sala da minha família, né? Aí ela, não, aí ficaram tudo doido, lá reclamando, não sei o quê. Mas o modo dela falar, macho, me deu uma vontade tão grande de rir, mano. E o meu amigo, macho, eu não. Eu, Maria, mano. Se eu ir aqui, é para aí, né, mano? Aí eu quero fazer o pão lá, mano, pra me comer, né? Eu tava na hora da merenda, aí eu me segurando, e ela, não, aí as meninas ficavam tudo reclamando, endoidando, não sei o quê. E depois de 45 minutos acharam o nosso pai lá não sei aonde, e a outra família lá xingando todo mundo. Mas peraí que eu vou ali no banheiro, ligeiro, né? Aí me pirulitei da sala, porque senão eu não ia aguentar, não. Deve ter sido putaria aí a da hora, velho. A família do outro cara lá, do velório lá. Aí entrou a família nada a ver, assim. Olha pra cá, assim, aí. Esse filho do ego não é meu pai, não. É escroto. Negócio do cara rir, mano, numa hora inapropriada. Na sala de aula também acontece, o professor tá dando mó cagaço e tal. O cara tá dando mó cagaço e o cara não consegue se controlar, ó, mas tá. Venha contar essa piada aqui na frente, pra todo mundo rir também. O cara não consegue se controlar, ó, mano. Rapaz, ou você conta essa piada porque você tá dobrando de rir, ou você já tá acordando a ação. É mesmo, é safado aí. De contar a piada lá na frente. Eu recentemente, meu, entrei numa empresa, aí o cara que foi dar o treinamento pro pessoal que tava iniciando era um português, né? Aí esse bicho, meu, dando treinamento era engraçado demais, meu, porque além do português de Portugal tem um sotaque meio diferente. Tem umas palavras. Tem umas palavras dele que é diferente demais, mano. Tem umas palavras que é no masculino e ele fala no feminino. Tipo, sei lá, ele chamando um cara lá de bicha. Os caras tudo olhando não, assim. O quê? Ele só tocando aquela música do Chapolin. Ele apontando lá pra onde o cara tava. Aí, não, mano, ó a bicha aí. Os caras. É, mano, bicha é o quê, mano? É fila no banco. Ah, eu vou pegar essa bicha. Bicha é fila. É uma parada dessa, mano. Eu sei, mano, que era direto assim, mano. Esse bicho lá dando treinamento, a negada se segurando. Aí esse bicho saia pra tomar uma água, mano. Aí o pessoal tudo rindo. Ah, não sei o que, tu viu ali, vai chamar o cara de bicho, mano, não sei o que. Aí os caras já tudo frescando, mano. Aí esse bicho voltava pra sala, era o maior silêncio de novo. Aí, não, mano, vamos voltar aqui pro treinamento e tal. Mas, falar em treinamento, teve aquela época do Kung Fu, acho que entrou o Manico lá pra fazer a substituição do do professor. Aí eu tô indo do cara, mano. Aí o cara da Maô, sei lá como era aí. Aí eu nunca tinha visto nenhum doido de lá, né? Aí os cabas tudo, o cara, eu sou já graduado e não sei o que das quantas. Vou aqui substituir o professor Shaolin das Catatumbas, que não sei o que. Aí vamos começar aqui. Ele ia substituir o nosso professor que faltou, mano, a galera. Pois é, então, é ele mesmo, é porque o apelido dele é Shaolin das Catatumbas. Aí ele. Shaolin. Aí vai, aí, não, vamos lá, aí faltou, né? Aí vai o doido começar, ó. Aí eu vi, esse bicho aí parece que se garante, né? O cara todo doidãozão e tal. Esse bicho aí é. Eu botei fé nele. Aí quando o cara começa a treinar, macho, aí o cara faz. Tinha uma parada lá dos 10 socos, que é junto com a respiração X lá, né? Que o cara fazia. Aí botava corpo e tal. Dragão. O cara fazia uma respiração e tal, né? Aí esse bicho, mano, fazia essa respiração cuspindo, mano. Fazia assim, ó. Aí deu mesmo, mano, na primeiro golpe que ele fez, meu soco que ele deu, aí ele. Aí o pai, aí eu fiquei com vontade de ir, mano. Aí eu olhei pro lado assim, mano, e fiquei, caramba, não aguentava não, dois, mano, tem que sair daí. Aí ele passou pro próximo soco, ó. Aí eu, mano, já pediu que esse doido saiu, mano. Aí eu me segurando, mano, tipo aquela risada assim, ó. Sabe? Aí ele se virou pro pessoal, né? Vamos lá, pessoal, desse jeito, vai. Aí eu, meu Deus, mano, mas eu tenho que sair daqui. Aí eu fui descer, fui embora. Voltei, já mais calma aí. Né? Meu filho, você saiu durante o negócio, faça aí tudo do começo. Aí, ó, mas não passa, não. Eu pensando, né? Não faço nada que eu consigo fazer, né? Ei, dentro. Essa também aí já era, viu, mano? Não consigo, não. Aí é porque tu não foi treinar com o mestre, velho. Acho que foi engraçado mal, mano. Eu não me aguentei, ó. Porque o mestre fazia os movimentos, era só o... Fazia os movimentos da assoviando, mano. A chapa era rachada, Isso é uma vergonha. Desse negócio de trabalho, véio, teve um treinamento que a gente recebeu recentemente, véio, que tava todo mundo na sala, né? Aí, aliás, foi uma turma de manhã, a outra foi de tarde. Aí eu, o Manel, a gente participou, foi de tarde. Aí o cara dando treinamento, meu, o Manel pegando piaba, eu querendo rir, não sei o quê. Eu comecei a rir do nada, né, assim, comecei a dar aquela risada meio abaixo, assim. É, mas esse bicho é muito doente, mano. Esse bicho não passou a porra do treinamento todo de rindo, mano. Eu não consegui olhar pra cara dele, mano, porque senão eu ia rir também, entendeu, mano? Eu via só ele do meu lado, mano, só via ele se tremendo, mano. Aí eu não vou olhar, mano. Eu vou rir também, mano. Já vê isso, vocês vão pra um treinamento, aí é um dormindo, eu tô rindo, mano. É, mano, e o pior é que o cara olhava pra mim, mano, aí olhava pro Joel, aí ficava com aquela cabeça, aquela meio, os olhos pensando, mano, o que é que esse bicho tá rindo, mano? O cara ficava pensando, sabe? Não, é até doido, é engraçado demais, mano. Puta que pariu. Isso é uma vergonha. Tem uma história minha que foi taria, mas foi o um negócio da geladeira, velho. Eu tava aqui em casa, né, e tava, foi na época que eu comecei a comer sanduíche colocando um pouquinho de pimenta, né? Aí eu precisava um pouquinho de pimenta, né, e tal. Meu pai, mano, ele é acostumado a comer pimenta, mano, aquelas pimentas muito loucas, né. Na marra, né? Aí. Fui botar a pimenta dele no meu sanduíche. Porque tu queria ser o fodão, né? Não, meu pai que sou foda. Aí lá vai, o cara deu a primeira dentada aí, o beiço começou a. O beiço começou a ficar todo ardido aí. Eita porra, meu. A lágrima chega desceu. Ela fala, meu Deus do céu, mano. Já me meta é essa, velho. Aí eu tive a ideia, mano, de abrir a geladeira e encostar os beijos no negócio do congelador. Porra, aí sim. Eu não acredito, não, ó, mano. Aí o cara, 30 anos de desenho animado, achou que ia dar certo, né? O cara encostou lá e passou, né? O cara, ó, aquela sensação lá, e o cara, ó, não sei o quê. Passando lá. Aí dentro. É, lá e vai, né? Aí eu tentei puxar, o beijo não vinha. Puta que pariu, macho. Puta que pariu, onde é isso, macho? Aí... Mas tava aliviado, né? É, eu escuto minha mãe entrando no portão de casa, né? Ó, vixe, minha mãe, não sei o que, vai ver o empregado aqui e tá? Tal. Eu puxei de uma vez, meu bicho. Aí saiu assim, eu saí numa boa, né? Lá fui normal, assim, todo doidão, aí fechei. Meio sangrando, né? Aí minha mãe, eu passei. Carne vivo, cara, acabou que carne vivo, que é isso? Passei pela sala assim, aí só minha mãe e meu pai entrando assim, aí. Oh, meu Deus, que é isso aí? Os bens são todos inchados ali, vixi, mano. Diabo, é isso aí, menino, tu fez, né? Aí eu o quê, mano? Aí eu o quê, mano? Tudo normal, né, assim. Teu beijo tá todo inchado. Aí o cara, régua, mano, não deu jeito, mano. Caralho, demais, mano. Eu digo que o troféu desse ano de manobra mais engenhosa, mano, vai pra essa parada aí, viu, mano? O cara... Botar o beiço no congelador, mano. Isso daí foi. Coitaria, isso aí. Se tu tivesse gravado, mano, dava pra mandar pro Jackass, mano. Isso é uma vergonha. Falta de vergonha e Isaías também, né? É, mas agora o cara andando com Isaías, mano, gera um tipo de vergonha incomum, né? Que é aquela constrangimento, é o constrangimento, velho. Que você tá no local aqui, mano, numa boa, né? E tava conversando com o Isaías. Aí o Isaías furta alguma coisa e vai saindo, mano. O cara fica se passando por cúmplice, né? Não é, pô. O cara não sabe se ele corre, se ele fica no local e tal. Caramba, mas isso aí não é como é que... Até hoje eu tô pra ver o meu First Quest. É, cara. Eu me lembro que teve uma vez que eu tava com o Isaías na locadora, né? Jogando fliperama e tal, a gente tava lá numa boa. Aí o Isaías, apesar de ter uns 10 anos em cima da negada, ele costumava brigar com os pivetes, né? Ainda assim. Aí tinha um pivete lá xingando ele e tal, não sei o quê. O Isaías tinha uns apelidos ao escroto, né? Aí o Isaías pegou aí e começou a correr atrás do pivete, né? Aí correu, o pivete entrou dentro de casa, ó. Aí o Isaías não satisfeito, mas esse bicho pegou uma distânciazinha, deu uma voadora do portão do pivete. Isso. Aí, pá, o portão do pivete caiu no chão. Caiu no chão, pô. Oi, aí dá fé, mas dizer que o pai do pivete saiu de dentro da casa. Ei, porra, tu é começou a correr atrás do Isaías. Aí o Isaías correu pro meu lado. Corre. Não sei o quê. Olha, assim, tu é doido. Voltei, foi pra dentro da locadora, mano. Nem te conheço, baixo, né? Eu me lembro de uma história que aconteceu com o Isaías e com o Manel, mano. A gente tava voltando da casa do X, ó. A gente jogava, macho, lá na fanzine, né? Quando a gente voltou, a gente ficava todo mundo lá na casa do Cheats e tava jogando, pá, pá. Aí na volta, todo mundo andando aqui, voltando. Aí, eu não sei o que foi que aconteceu, que o Theo resolveu pegar outro caminho. Ele tava com raiva, tudo. Não, eu acho que não, eu fiquei lá jogando mais uma. Vocês foram na frente, entendeu? Pô, a gente veio na frente e tudo, não sei o quê. Aí quando menos espera, a gente pegou uma rua e tal, ele pegou outra. Aí quando a gente menos espera, a gente se encontra numa dessas esquinas. Lá no Monte Castelo. Aí quando eu vejo o Manel com a bermuda levantada assim, né? Andando todo torto, né? Todo torto, cachungando, né? Já é isso, né? Cachorro me mordeu. Mas, Isaías, esse foi pagar em Thelma. Eu não, Isaías reparei demais, mano. Eu me lembro desse dia aí que eu tava lá, né, o cara xingando. Aí o cara xingando ainda passei desses bichos, né? Os bichos estavam andando em ovo. Claro, tá. Aí eu passei. Mas não, mas conta a parte boa, porra. O cachorro te atacando aí. Ah, sim, foi assim. Eu tava mandando, aí eu joguei. Os meninos, eles dois saíram. E eu fui jogar mais uma partidinha com a Doni, né? Aí eu joguei e tal, um magiczinho aí. Ganhei e tal, saí vitorioso, aí saí alegre e tal, no meio do caminho, na Santa Paz do Senhor, entrei numa ruazinha, macho. que era planta, tinha umas árvores, uns vasos de planta, mano. Vaso de um lado, vaso do outro, na calçada. Aí eu olhei pra direita antes de atravessar a rua e vi um grupo, dois caras e uma mulher vindo assim. É, nesse dia tu não tinha tomado nada não, né? Não, aí eu fui... Não, porque tu tá descrevendo uma rua, mano, que tem jarros dos dois lados da calçada, pô, nunca vi não, mano. Enfiaram na porta da casa, eram umas plantas, mano, moita. É, umas plantazinhas, um jarro de árvore. Aí lá, ô, jarro de árvore, jarro de planta. Lá estava o cachorro de trás da planta. Aí, pois é, aí eu, lá vinha eu andei. Aí comecei a andar, mano, pelas plantinhas, né? Aí, quando eu dou por mim, eu olhei pra trás, assim, mano. Aí, as três pessoas que vinham na rua, assim, jogaram um jambo, mano, lá de trás. Um caroço de jambo, nas plantas. Aí eu vi só o jambozinho, a zoada passando do meu lado. Quando a bicha parou na minha frente, mano, o diabo do caos do Jean parou na minha frente, mano. Aí eu, vixe, aí eu, mano. Aí quando eu olho pro caroço, mano, que olho pro lado, pro pé da planta, o diabo do cachorro olha pro caroço e olha pra mim também. Vixe. Aí eu, vixe. Aí foi aquela cena tipo a mexicana, né? Vocês três se olhando assim. Aí só começa a tocar aquela música do. Aquela. Aí eu, vixe, doido. Aí não deu nem tempo pra eu raciocinar direito, mano. Foi só eu olhar pra ele, ele olhar pra mim. Aí eu, puxa, ele vai me morder. Aí ele, o jambo é meu. Aí eu fui, vi que ele se levantou, doido. Já com a boca aberta. Aí eu, vixe, doido. Aí eu já me desviei, mano. Quando eu não quero me desvio, esse tipo da puta ainda pega o meu joelho, mano. Aí tá quase tentado no meu joelho. Eu taquei o cascão na cabeça dele, né? Pra ele soltar meu joelho, né? Taquei o cascão. Aí ele soltou. É isso? Aí eu saí pulando pra trás. Aí ele... Fiz de uma égua, mano. Vale ressaltar, o cachorro era um poodle. É, aqueles poodlezão doideira, mano, que deu uns dentes pra fora, tá? Aqueles dentes de vampiro doideira. Que é pra cima, acho que era um poodle mesmo. Vai, tô lá. Aí o bicho é um doideira, mano. Pausado, mano. Aí eu. Um poodle. É, mano, que cachorro de quem, mano? Aí lá vai eu, né, caxingando. Aí eu comecei a caxingar até o final da esquina. Quando eu chego no final da esquina... Ei, mano, mas por que foi que tu subiu a bermuda até os peitos, né? Não subi até os peitos, não, mano. Eu só fiquei segurando a bermuda. A minha bermuda aí até depois do joelho. Aí rasgou a bermuda e ficou sangrando. Aí eu fiquei segurando pra não bater em cima da ferida, né? Aí tu deu uma olhada pra trás assim, aí viu o cachorro parado com o jambo na boca. Aí eu olhei pra ele e ele ficou lá olhando pra mim, né? Ah, bichão. Te mordi, né, e tal, aquele negócio todo. Aí eu saí andando. Quando eu olho pro lado, a menina e os dois caras andando do meu lado. Aí a menina, ei, ele te mordeu. Aí eu, né, filho, o sangue já descendo no meio da canela, mano. Aí eu mal fui mordido e já tava no meio da canela, mano. Aí lá veio andando, aí eu comecei caxingando, aí fui andando, caxingando, fui caxingando e tal, não sei o que. Aí quando foi lá na frente. Walking Dead, arrastando as pernas. Foi, parece um zumbi. Aí quando eu fui, cheguei lá na José Cândido, aqui nas ruas por aqui, aí eu vi só o grito lá atrás, ó. Aí eu olho pra trás, eu baixo o Luiz aí, ó, mangando de mim. Eu falei, papai, eu sou um zumbi, mano, de direito. Que esse baita tão rindo, mano. Aí eles chegaram perto de mim, né? Por que tu não anda direito, mano? Aí eu, mancho, meu cachorro me mordeu, seus viadinhos, mano. Aí eu fui embora. Mano, eu acho engraçado o Isés contando a história. O Isés chegou pra me contar essa história. É, mano. O idiota do Mané é muito burro, mano. É o que foi, mano. O cachorro quase arrancou o joelho dele, aquela risada dele. Isso, o quê? É muito viado, é o pai todo. Eu ri demais, ó. Ah, foi, mano. Essa foi muito sacanagem, isso aí, mano. Aí quando foi depois, a gente foi lá na casa da mulher saber se o cachorro era vacinado, se eu ia morrer, se eu não ia e tal. Ela foi e disse: o cachorro morreu há 3 dias atrás. Don't stop the party. Hasta la vista, baby.